FV Favela, Ferraz de Vasconcelos em conexão direta com os manos lá de cima do Ceará. Banda residente, resumo do jazz. Lutamos pelos loucos, pelos oprimidos. Pois quem vive no mundão sabe o valor de um amigo. Quem se cala consente sua própria repressão. Que te estoura, te massacra, te arrebenta no sistema, irmão. Demorou uma cara, mas aí os manos estão de volta, mandando ideia certa pros irmãos em cada nota. Comunidade da rima, sangue bom, essa é a hora. Sem zum zum zum, sem blá blá blá. Sou DJ Paulos com os manos lá de cima do Ceará. Tem covarde querendo atravessar, mas pra mim é pouco. Eu tenho rap pra me guiar. É pra você, ladrão, cê não acredita. O barato é só pra louco, é só bacana de vista. É pra você, ladrão, cê não acredita. FV, Ceará, corre junto no meio da lida. Cê vai colar, então é daquele jeito. FV, Ceará, sangue bom é só sujeito. Bata no peito, presente no respeito. Colando na quebrada, de boutique ao salagas. É povinho só ganhando o sucesso da rapaziada. Mas tá limpo, tá firmão, não pega nada. Firmeza na atitude, intrudado até o fim. FV, Ceará, sangue bom é assim. Cola com nós, aí pode chegar ladrão. A ideia é de mil graus, a chapa esquenta, o bicho pega, né não. Na militância, sangue bom é sem dó. Defendendo a favela, longe do crime e do pó. E de quebrada em quebrada, só quem é pra tá no jogo. Sendo assim, prossigo rimando de morro e morro. Mas tá limpo, tá firmão, já tô no jogo. De novo, sangue bom, correndo só com os loucos. 4x4 ou então 8x8, DJ Paulos na rima. Também comando o jogo, então cê não dizia, não falou que eu não chegava. Então sente só, esse é o poder da nossa quebrada. Aqui é só favela, vivido no mundão. Se comédia, doidão. Sem zum zum zum, sem blá blá blá. Sou DJ Paulos com os manos lá de cima do Ceará. Tem covarde querendo atravessar, mas pra mim é pouco. Eu tenho rap pra me guiar. É pra você, ladrão, cê não acredita. O barato é só pra louco, é só bacana de vista. É pra você, ladrão, cê não acredita. FV, Ceará, corre junto no meio da lida. Deixa os línguas de cerol pra lá. Nem vale a pena perder tempo com esses pregos. O inimigo é o sistema. O break tá no chão e a rima tá conectada no visu do grafite. O DJ doido no som, a guitarra pro som é de favela. Radical, o papo é sério. Ideologia de periferia, foice o martelo. Entra a consciência e a quebrada MCR é o elo. Som de preto dialeto, rap internet do gueto. FV pra Fortaleza, é a corrente, fecha o cerco. Da favela pra favela, dos loucos para os loucos. Comunidade da cena de novo, doido, chapa o coco. Só guerrilheiro da rima, de cima duro na queda. Vivam vivendo na fortal do apartheid, selva de pedra. Rap compromisso mais firme do que nunca. Pra alegria dos limpeza, pra tristeza dos filhos. Das cinzas às ruas, a missão continua. Só os fortes sobrevivem, essa é a lei da rua. Periferia, dias melhores, o que eu quero. Pra irmandade de verdade, a paz é o que eu prospero. Na selva o clima é quente, mas aqui a mente é fria. FV, Fortaleza, lado a lado é só família. Sem zum zum zum, sem blá blá blá. Sou DJ Paulos com os manos lá de cima do Ceará. Tem covarde querendo atravessar, mas pra mim é pouco. Eu tenho rap pra me guiar. É pra você, ladrão, cê não acredita. O barato é só pra louco, é só bacana de vista. É pra você, ladrão, cê não acredita. FV, Ceará, corre junto no meio da lida. É só loucão, maluco tem o dom. FV, Ceará, corre junto também na canção. É só o rap aí, juntando a plebe. Revolucionário, rimador, bom cabada, peste. Ferve, sente que aqui cresce tão firme, quente. A união prossegue, não, não tô à toa no mundão, não. Eu tô feroz, é pra tirar doido da prisão. Aí chega Paulão, vem que vem pedindo a paz. De Ferraz, de Vasconcelos ao Ceará, ninguém pode mais. Somando o time aí, fora do crime. Muito louco filmando bagulho, claquete, ação. Tô gravando filme de leste a oeste aí, de norte a sul. Quem gostou, firmou. Quem não gostou, vai tomar no... Covarde é falha aí, mete a navalha. Perdeu o controle e acabou perdendo a batalha. Mas aí sou cantador do raízes. Sou guardião, W-Man, rima forte tem. Sem crise, os passa mal, se abala. Junção, SP, Ceará, tamo na batalha. É só loucão, haha, cê não acredita. O barato é só pra louco, é só bacana de vista. Sem zum, zum, zum, sem blá blá blá. Sou DJ Paulos com os manos lá de cima do Ceará. Tem covarde querendo atravessar, mas pra mim é pouco. Eu tenho rap pra me guiar. É pra você, ladrão, cê não acredita. O barato é só pra louco, é só bacana de vista. É pra você, ladrão, cê não acredita. FV, Ceará, corre junto no meio da lida. O som não para, ligado na navalha. Que fúria e raça é, mostrando a cara. Antissistema, longe das algemas, ideia e atitude. Em prol de todos excluído pra que algo mude. Tanta melhoria pra maioria. ninguém vê ao mundo não em vão. Estamos firme e forte, continuando a missão. Conexão de maluqueiro consciente. Dos percursos da quadra é só ideia pesada. Pra louco fica ligado que o crack só atrasa. Prosseguindo eu sigo irado, maloqueiro não duvida aí. O barato é só pra louco, é só bacana ativista. Sem zum zum zum zum blá blá blá. Sou DJ Paulos com os manos lá de cima do Ceará. Tem covarde querendo atravessar, mas pra mim é pouco. Eu tenho rap pra me guiar. É pra você ladrão, cê não acredita. O barato é só pra louco, é só bacana ativista. É pra você ladrão, cê não acredita. FV Ceará, corre junto no meio da lida.